Vagis, jaudalite mangaula. Jaudalajis, jaudidi kaudilaula. Jaudalajis, jaudalite mangaula. Jaudalajis, jaudidi kaudilaula. Já não se ter ouves. Samuca de achei mangal, lá me tive estral. Já não se teve vez, vai lá da letica mês. Samuca de achei mangal, tive estral. Jaudalha diz, jaudalha.